Juliette Golf. Ok, o Juliette Golf pode prosseguir no reboque até o portão 03. Afirmativo. Se aproxima do ponto de espera, dá no 0, pronto, web 5898. 5898 da web, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, 5898. Tente, Índia Papa Oscar, bom dia, Paulo Afonso, está em qual pátio? Estante para cópia? Ok, só um minutinho aqui. O Webjet 5808 está pronto para cópia? Pronto, cópia 5808. Autorizado, Goiânia 340 nível. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, pós Momo Albo, após Albo DCT Zambi, após Zambi DCT Dogna, após Dogna DCT Lapa, em Lapa interceptar Peruísque 10 e prossegue nesta aerovia até Brasília e após, conforme o plano, o controle 119.8 e o transponder é o 5073 e aguarde só um instante para o cotejamento. Salvador, bom dia. 9367, centro da Fox. Cinco oito nove oito, decolado aos 23. E chame o controle 198. 195 web 5898. Solo Salvador, Alfa Yankee Serra, bom dia. O Alfa Yankee Serra, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Só um instantinho, o Alfa Yankee Serra. Salvador, bom dia, 804, na informação, Fox. Cliente, obrigado. O Webjet 5808, livre o cotejamento. Autorizado Goiânia, nível 340, decola da 10 com curva esquerda. Momo, Albo, direto Zambi, Dogna, Lapa. Depois interceptar pelo ISC 10 até Brasília e conforme o plano. 198 controle, 5073 no transponder, Web 5808. Correto, web 5808 e reporte pronto para o Buxilê aqui assinamento. 5808. O Índia Papa Oscar está pronto para cópia? Autorizado, Paulo Afonso, o nível 090 via Whisky Una, pista 17 decola, curva à esquerda, subida Lotar, O controle 119.8 e o transponder é o 5042-5042. Certo, está livre o acionamento e reporte para o táxi. Bom dia, tá 3201, informação foco. Bom dia, tá 3201, tá pronta pra cópia? Pronto, 01. Ok, tá autorizado com fins, o nível é o 3620, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, sai no perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Bridge. E em Bridge, intercepte a UP Zulu 16 e prossiga nesta aerovia até o destino. O controle 119.8 e o transponder é o 5077. Está autorizado para confins 360, decolando da 10 com curva direita no perfil da Dael, Leda, DCT, Bridge e UP Zulu 16. Controle 1198, transponder 5077, 3201. Correto, chame pronto no portão 9, o 3201. Vai chamar, 01. São Salvador, Juliette Golf. Juliette Golf, ciente do termo do reboque, bom dia. Bom dia. Alviante Serra solicita autorização para ingressar no pátio principal. Ciente, está autorizado. Alviante Serra direto para o portão 1. Ciente, obrigado. Romeu Golf Victor, bom dia. Está pronto para cópia, Lençóis? Ciente, está autorizado. Lençóis, uma centena. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo Albo, após Albo DCT Lençóis. O controle 119.8 e o transponder é o 5066. Ativo, desça até 2000, 1003 ajuste, informe localizador 9367. 2003, vai rebotar no lock, 9367 graus. Subject 5898, chame o centro em 1288, alterno 3325. 288-3325, é 5898, bom dia. Afirmativo, será coordenado, pode considerar já a pista 35 e a subida mesma. Noite 04, desse mantém a 3 mil pés. Ajuste 1013, 1093, reduz a 2109. Boa noite 04. Boa noite 04, 3 mil pés com 1013. Controle Salvador, bom dia. É o voo 17, 15, informação Foxtrot, 10 milhas para Lagoinha. 715, bom dia. Chegada Monf, desse mantém a 4 mil pés, 1013 ajuste. 14.013, 1 7 1 7. Prossiga, o índio Papa Oscar. O Papa Oscar no caso 02 a bordo, 45 de autonomia, confirma. Ciente, o índio Papa Oscar, chame no ponto fera da 17, o ajuste é padrão. Parado, ponto. Alfa Yankee Serra informando o término do reboque no gate 1, muito obrigado e um bom dia. Gente, Alfa Yankee Serra, bom dia igualmente. Ginger Papa Oscar, está autorizado a alinhar e manter e reporte pronto para decolagem. Localizador 9367. Complete final ILS 218.693.67. 186, bom dia. Bom dia. Boa noite, 04, desse mantém 2000, informe localizador. Sem redução para aproximação, gol 1804. 804. Instalador, bom dia, tá 9367, tá estabilizado. O TAN 9367, bom dia. O ajuste é padrão, baixou e travou o trem de pouso? Sim, amor. Visual, baixado para lado. Ok, tem livre o pouso na 1-0. O vento é 1-30 graus, 5 nós. Livre pouso na 1-0, 9367. Aquilo Zulu, bom dia. Vitória da Conquista, tá pronto pra cópia? Tá autorizado, Conquista, uma centena, pista no 7, decola, curva à direita, subida gole, gole Eval, Eval DCT, o destino, 19-8 é o controle, e o 5065 é o transponder. Localizador avistando, vou 1804. Pet final ILS 218.000, 1804. 218.000. O rodejamento, Lima Quilo Zulu, tá livre, o acionamento e chame táxi. Para puxa acionamento, gate 6, web 5808. Web 5808 está autorizado, chame táxi. Está autorizado, chama táxi 5808. Estou em Salvador, bom dia, gol 804. Estou no 804, bom dia. O ajuste padrão segue na Airbus, número 2 para o pouso, aguarde pista livre. 804. Ok, o Índia vai para Oscar, mantém a posição, temos a aeronave da TAM, está cruzando agora o eixo da 1-7, tem um tráfego adicional e um Boeing da Gol que vem na sequência, aguarde a passagem do segundo tráfego, ok? Salvador, está 3201, feedback acionamento no 9. Autorizado, está 3201, chame táxi. Autorizado, chama táxi 01. Aquilo Zulu, CS, tá livre o táxi, tá no pátio 5. CS, tá livre o táxi até a papá e aguarde para ingresso na pista, temos um tráfego para decolagem. Tá 9367 no solo aos 39, libera a direita, mantendo minha escuta. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. A 367, me escuta Alfa antes da Juliette. Voo no 804, pouso autorizado, 1-0, vento é 1-30 graus, 5 nós. 804. Papa Oscar, livre a decolagem da 17, o vento é 130 graus, 5 nós. Índia Papa Oscar, recebeu a torre? Afirmativo, agora para o Papa Oscar, autorizado. Alto e claro. Se aproximando da Juliette, 9367. 7-9367. Mantenha a posição. Aguarde para ingressar no pátio. O portão é o 01. Aguardando apenas o táxi do Web. Mantenha a posição. Aguardando, tá visual com o Web, 9367. Para o táxi Web 5808, 123 a bordo, 4 horas e 40, com fins. Ciente, está livre o táxi, em frente Juliette Alfa, e chame no ponto de espera, pronto. Autorizado Juliette Alfa, chama no ponto de espera, 5808. No 804, no solo aos 42, libera a direita, mantendo minha escuta e chame antes da Juliette, prosseguindo via Alfa. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, boa noite, 804. Ciente Lima, que o Índia Papa Oscar, ciente da desistência da decolagem, prossiga direto para o pátio 4, o Índia Papa Oscar. E o Lima, Kilo Zulu, segue o tráfego, chame a linha de pronto. Bom dia. Meu Golf Victor, tá livre o táxi até a papá. Táxi 3201, 143 a bordo, 3 horas e 6 ao Fernando Guarulhos. Aguarde só um instante para o táxi, o TAN 3201. Aguarde, 01. O TAN 9367. Está livre o ingresso do pátio principal, portão 08. 367, principal para 08, sim. O TAN 3201, observe um tráfego da companhia que vai parquear agora no portão 8. Após o tráfego, inicie o táxi e via Juliette Alfa e chame no ponto de espera para decolagem pronta. Gente, após a aeronave que vai encostar no 8, está autorizado via Juliette Alfa, mas não ponto de espera para o 3201. No ponto de espera da 105808. Mantenha o ponto de espera, 5808, devido a um Boeing já passando externo. Mantém, 5808. Índia Papa Oscar, prossiga. Tem que apresentar outro plano aqui, o plano está vencendo agora, aos 45, é necessário apresentar outro. Torre Salvador, muito bom dia, é o Gol no 7 no 5, já passou externo, baixado e travado. Teste Gol no 7 no 5, avistado o tráfego, livre pouso no 0, o vento 130 graus, 5 nós. Autorizado pouso, pista no 0 para o Gol no 7 no 5. Gol no 804, mantenha a posição antes da Juliette e vai dar passagem a um Airbus da TAC que vai sair na mesma, ok? Após, prossiga para o portão 6. Vai aguardar a Juliette e depois você consegue para o portão 62, tá bom, no 804. Em Maquilo Zulu, observe a nave da Golf já na curta final da 1-0. Após o tráfego, está livre a decolagem da 1-7. O vento no 30 graus, 62 nós e atente esteira de turbulência. Webjet 5808, após o pouso do voo, alinhar e manter 1-0. Após o voo na curta, ali, mantém 5808. Volta 3171. Centro da informação Fox, autorização Guarulhos. Volta, vai para o 06198, normal. Salvador, Volta 3171. Oscar Golf Sierra, ciente, aguarde um minuto com a Pilhão. Zou, bom dia, o TAN 3171, confirme como reception. 3171, agora alto e claro, Guarulhos, o destino, aguarde um instante, cópia ao número 2. Positivo, aguardando. Ou no 715, no solo, aos 48. Subir à direita, mantendo minha escuta, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reportante da Juliette, no 715. E autorizado ele é Sexy-Rei, reporte localizador. 2000, reportando localizador, no 897. Meu Golf Victor, livre táxi via pista 17, chame a linha de pronto. Aquilo Zulu, decolado 48, chegue o controle 19-8, boa viagem. Aquilo Zulu, muito bom dia. Muito bom dia, de Papatango, Lima, Aquilo Zulu. Aquilo Zulu, bom dia. Voe direto Gole, subiu Mateus 040 restrito. 040 restrito, Aquilo Zulu. Zero pronto, tá 3201. 3201, observe a corrida do Web, após alinhar e manter 1-0. Web, alinhar e manter 1-0. O voo no 715, tá livre, via Juliette, portão 04. Juliette 04, tá nessa disputa até lá. Controle Salvador Rio 5963.